Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Domingo, dia 16 de novembro de 2014. Hoje, o nosso Nostalgia, Som e Magia vai iniciar com música de Portugal. Ano de 1986, o mesmo em que Jorge Fernando lançava uma cassete, também um disco, como quiserem, mas aqui vamos aqui ouvir a versão da cassete. E lado B, a faixa número 2 chamava-se Amália. É uma música muito bonita. Vou partilhá-la convosco, espero realmente que gostem. E esta edição do nosso programa vai também trazer outros temas dos anos 80 e até um dos anos 90, mas vamos para já recuar, depois de Jorge Fernando, até à década de 1960, para ouvir de 1961 a música de Adam Waite, Take Good Care of Air, música que vamos então ter a oportunidade de ouvir logo depois da do Jorge Fernando. Saltamos depois até 1907 para ouvir o grande tema White Shade of Pale, uma música bem conhecida, mundialmente conhecida aliás, cantada por Procol Harum, recordando sucessos no nosso Nostalgia, Som e Magia, aqui comigo, Carlos Bonaparte. Boa noite. Suppose I ought to say congratulations, for you've won the only girl I ever loved. But I hurt too much to face the situation. Just take good care of her. Take good care of her. Just to be around her was my greatest pleasure. She was everything my future held in store. So remember when you take my only treasure, please take good care of her. Take good care of her. I must accept it. She loves you more than me. So with my broken heart, I'll bow out gracefully. Please don't send me any wedding invitation, for I couldn't bear to see her there with you. If she's happy, that will be my consolation. So take good care of her. Take good care of her. Take good care of her. Take good care of her. Told his tale. kiss of the first just go sleep. Turn the wider shade off fair. E já cá estamos, caros ouvintes, depois destas três melodias, a última das quais A Wider Shade of Pale, do Procolor Room. Seguimos agora com Give It Up, dos Casey and Sunshine Band, uma banda muito conhecida, que aqui temos a oportunidade de voltar a recordar anos 80, belíssimos anos 80, sons festivos que se vão acompanhar com It's In This Kiss Shub Shub Song, a música que Cher popularizou, mas que foi originalmente interpretada por Baby Everett. Por fim, Hey Baby, de Bruce Channel, que vai então fechar esta segunda sequência do nosso Nostalgia, Som e Magia. Este programa, onde nós recordamos os maiores sucessos de todos os tempos, especialmente entre as décadas de 60, 70 e 80, mas cuidado, porque daqui a pouco vamos até um tema que ficou em segundo lugar no festival da Eurovisão, um bocadinho mais evidencia, um festival de 1996, não, passado recente, apenas há 18 anos, tendo em conta que nós estamos aqui a recordar épocas temporais que vão para lá dos 25, 18 anos é recente, não é? Vamos lá então, espero que gostem, volto daqui a pouco, até já! torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Esta música de Bruce Channel, Hey Baby, que mais tarde, há pouco ia dizer isto, esqueci-me de dizer, foi popularizada pelo, creio que, DJ Bobo. O senhor que basicamente encheu os estádios, os que eu mais me recordo é o estádio do Futebol Clube do Porto, o estádio do Dragão, em que basicamente se ouvia esta música sempre que o Porto marcava um golo, ou que havia um intervalo, ou o que era. Bom, mas vamos seguindo nesta nossa edição, nesta nossa viagem Agora para ouvir Runaway de Del Shannon de 1961, mais uma viagem até ao princípio da década de 1960. A primeira década completa em que se comercializaram discos de vinil. Logo depois, Just a Gigolo de David Lee Roth. Esta música é muito engraçada. Bem diferente daquela que temos aqui do Del Shannon, mas é, também é uma música muito engraçada. One Way, dos The Levelers, é o tema que vamos aqui ouvir nesta edição, para o término então do nosso programa. Daqui um bocadinho volto para as despedidas, mas deixo-vos para já com estes três temas, que espero que gostem, que apreciem, que possam desfrutar deles. Para já então, Del Shannon com Runaway. Boa noite. We'll be right back. zibuzibab, tribab. Take a chance with me, as I ain't so bad. of the laughs of the days on the underpass. The noise we thought would never stop died a death as the punk grew up. We choked on all our dreams, we wrestled with our fears. We're running through the heartless concrete streets, chasing our ideas. Run! Estamos de volta, ouvintes, depois dos The Levelers, com One Way. Agora, Don't Leave Me This Way, uma música que eu acho muito, muito bonita. Aqui, trazida pelos The Common Arts. E também com a participação de Sarah Jane. Aliás, eu nem sei se o nome do grupo será mesmo este, apenas os The Common Arts. Eu vou deixar assim... With Sarah Jane, mas eu não sei se a Sarah Jane realmente fazia parte do grupo ou não, porque também não há outros Temperance featuring Maya, que é um grupo para todos os efeitos, não é? O grupo chama-se muito assim, Temperance featuring Maya. Pronto, portanto, então aqui não sei se será o mesmo, mas vamos lá, The Common Arts com Sarah Jane Morris e este Don't Leave Me This Way. Logo depois, Gina G, Just a Little Bit. E por fim, Alana Miles com Black Velvet. Estas três músicas fecham esta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Já agora esta música da Gina G foi aquela que ficou em segundo lugar no Festival Eurovisão da Canção. Ano de 1996, representou o Reino Unido. Ouvinte, é tempo de ficar por aqui e de me despedir de si, enviando-lhe um grande abraço. Muito obrigado pela sua presença. O Nostalgia e Magia, o Nostalgia, Sonho e Magia voltará no próximo domingo, assim esperamos, dia 23. E então, conto consigo. Até lá. Fique bem, bom dia, ou neste caso, boa noite. E... boa madrugada, acima de tudo, na nossa companhia. Já de seguida, o Jonatas de Moraes traz mais uma edição dupla de Volta para o Sucesso. Boa noite. Até para a semana. na companhia do Canal 1.